No fim da madrugada de domingo, um idoso de 72 anos foi brutalmente espancado na região do bairro Cidade Nova 2. A situação foi registrada na rua Antônio Polini, quando o SIAT e a Polícia Militar foram acionados por vizinhos que informaram que Gilberto Brandt teria sido espancado por um indivíduo aparentemente jovem ou adolescente que vestia uma camiseta verde com detalhes em branco. Os motivos ninguém soube precisar, pois o idoso estaria sozinho em sua residência quando foi agredido covardemente. Durante o deslocamento da ambulância ao pronto-socorro do Hospital Municipal, dois homens em uma moto ultrapassaram o veículo de emergência e o passageiro da referida moto passou a fazer gestos obscenos com o dedo médio apontado para cima em direção ao condutor da ambulância. Metros adiante, a justiça divina. O piloto da moto perdeu o controle e ambos caíram, sendo que o piloto, mesmo bastante ralado, evadiu-se com o ciclomotor danificado, empurrando a moto, deixando para trás o passageiro Rafael Aquino, 19 anos, absolutamente embriagado para ser socorrido e encaminhado com contusões e escoriações para o pronto-socorro do Hospital Municipal, para o mesmo destino que o idoso estava sendo conduzido. A Polícia Militar chegou a suspeitar de que Rafael tivesse sido o autor das agressões ao cidadão socorrido. Mas a vítima não deu certeza sobre o fato. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.